Suerte, Leslie. Sete, 3:50, alterna com finch, pronto para ataque. Charlie 5717, Fátio 1, reporte no através do 612, ajuste no 019. Fátio 1, vai passar no através do 06, ajuste 1019, 5717. Web 5896, torre. Prossiga, pronto para ataque. Ok, tô ciente, mas só pra confirmar, comandante, foi autorizado o seu acionamento após o tráfego da companhia, ok? Gente, foi entendido em coordenação após o tráfego. Então, mas não passou nenhum tráfego, a retaguarda, e o senhor mesmo assim iniciou, ok? Muitas desculpas, nós estamos em costa, nós falamos, a manutenção entendeu que já não havia mais tráfego e iniciou. Ok, ciente. Confirme os dados do táxi web 5896. 101 no POB, 3:15, alternando o galeão. Ciente, web 5896, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1019. Ciente, 1019, reporte ponto de espera. 5717, vai seguir o tráfego da companhia Índia no ponto de espera, chame pronto, ajuste 1019. Segue a aeronave da companhia no ponto de espera, vai chamar ponto pronto, ajuste 1019, 5717. Salvador, o que é que o 96 de passagem a outra aeronave? Quer que a gente dê passagem, pode fazer o retorno, entra na pista, sai pela outra, né? Não, não, sem necessidade, ok? É o Web 5896 que modula? Isso. Sem problema, comandante, ok? Não, obrigado, mais uma vez. Tudo certo, fazer não. Salvador, Chanel 6251, puxa acionamento no 11. Web 5896, linha mantém ou no 0? A linha mantém, 5896. Puxa Chanel 6251, livre acionamento, chame táxi, porta 1 no 1. Autoridade, chame táxi, Chanel 6251. Web 5896, livre decolagem ano 0, vento no 40 graus, 09. Iniciando o Web 5896. Web 5717, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 5717. Bom dia, sem identificação, autorizado a chegada bom, cidade 217, que é legal no 09. Confirmando, para qual altitude pode descer? Ali de 2 no 10. 2 mil, muito obrigado. Web 5896, decolou no meio, chame controle 120, decimal 80, bom voo. 208, muito obrigado, bom dia, um bom domingo, Web 5896. Igualmente. Obrigado. Bom dia, Salvador, Web 5896, passando 1800. Web 5896, bom dia, contato radar, voo 340, direto Leda. 340 Leda, obrigado, Web. Livre decolagem no zero, vento no 40 graus, 08 mais. Livre decolagem, objeto 5717. Segundo para o táxi, 70 a bordo, 4 horas Galeão. Gente, o Xana 6251, pátio 1 no Índia. Ponto de espera, chame pronto, ajuste no 019. Pátio de espera pronto, vai chamar o Xana 6251. Salvador, bom dia, é o voo 1995, informação Índia. 995, bom dia, acione identificação autorizada a chegada bom. Desça para 4 mil pés, que é legal no 099. Ok, chegada bom, 4 mil no 099, voo 1995. Decimal 80, bom voo. Obrigado. Bom dia, objeto 57. 17, cruz 2, meu 10. Objeto 57, 17, bom dia, contato radar, voo 340, direto da El. Está presente da El 340, objeto 57, 17, bom dia. Xané 6251, posso esperar 1-0, por favor. Xané 6251, na linha, colono 0, vento 13, 0 grau 089. Ainda cola pista 1-0, 6251, Xané. Controle Salvador, bom dia, Gol 804, tem que estar em dia. Gol 804, bom dia, senhor, identificação autorizada a chegada Bonf, desce ao nível de voo 050. Autorizada a chegada Bonf, descida ao 050, Gol 804. WebJet 5896, chame Recife 1251. Recife 1251, obrigado, senhorita, muito bom dia, um bom domingo. Controle Salvador, Xané 6251, bom dia. Xané 6251, bom dia, contato radar, voo 360, após 2000, voo Idael. 360, após 2000, voo Idael, 6251. Voo 3597, está autorizado a final ILS. Autorizado ILS, reportará estabilizado, está 3597. Jet 5797, Recife 1251. Recife 5751, bom dia, WL 5797. Bom dia. Comandor Oxan 62, 5 ano. Prossiga. Poderia voar, bridge? Aguarde. Salvador, bom dia, o Gol no 7-5, informação Índia. Gol no 7-5, bom dia, acione identificação autorizada, chegada bom, extensão 060. Identificou, bomb para o 060 no 7-5. Na 6251 está autorizado para adquirir. Tá. Patrulho Gol no 995, desvio direita para o 245, 5 milhas. O 995 está livre, desvio. Obrigado. Aqui na 6251 copiou? Sim, senhor, está para adquirir. Muito obrigado, 6251 da Oxané. No 804, reduza 2209. Reduzindo 2209, confirma. Assim. 220, vou 804. O Gol no 995 está retornando na proa de pelo. Gente, proa de pelo, descendo para 2010, que legal na 099, Gol no 995. Ok, pelo 2000 na 099, Gol no 995. 804 também efetuou adesivo à direita, proa 240 por 10 milhas, ele está formatando. Gente, está livre de desvio, Gol no 804. Dizem. Estabilizado campo à vista, TAM 3597. 3597 completa final, torre 1 no 8, meia dúzia. 8,6, obrigado. Gol no 995 está autorizado a final ILS. Autorizado final ILS, Gol no 995. Oxenia 6251, chame Recife 1251. Oxenia 6251, copiou? Pode repetir, senhor, ele está um pouquinho embaixo? Recife 1251. 251, grato. Salvador, bom dia, TAM 35 no 7, passo o ITCR estabilizado, final no 0. Bom dia, TAM 35, 1 no 7, livre pouso no 0, vento no 3, 0 graus, 1 no 2, nós, cheque frente. Final no 0, pouso autorizado, TAM 35 no 7. Se travou, TAM 35 no 7. Afirmativo. Dois mil, 10, 1, 0, 9, 8, 0, 4. 35 no 7, Solos 35, direita, Alfa, Juliette, portão 04. Juliette para o 4, TAM 35 ou no 7. Finalizado o final do ILS X-Ray, voo 1995. 1995, completa a final, torre 1862. 1862, Montinho. Voo 1804, está autorizado a final ILS. Autorizado, voo 1804. Bom dia, voo 1995, reporte baixado e travado. Reportarei. Bom dia, voo 607, formação Índia. Voo 607, bom dia, acione identificação autorizada à chegada BOMF, desça para 4.000 pés, PNH no 019. 4.000 com 1.019, voo 607 na BOMF. Voo 995, está embaixo de travado. Tente voo 1995, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 1119. Livre pouso, pista 10, o gol 1995. Com capa vista, final, gol 1804. 1804, completa final, torre 1862. 1862, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1795, está autorizado a final ILS. Autorizado a final ILS, gol 1795. Salvador, muito bom dia, voo 1804, uma milha para Ingaserra, faz trabalho. Bom dia, voo 1804, continue a aproximação, aguarde pista livre. Então, olha lá.